Um encontro, um olhar, uma paquera. Fatos bonitos e muito conhecidos entre os namorados. Os mais velhos dizem aos jovens que a fase boa da vida é a juventude e que é a melhor época para namorar. Nessa idade, o namoro é preenchido por demonstrações de carinho e planos para o futuro. Porém, o sonho de um casamento e uma família feliz pode ser antecipado com a chegada de um lindo bebê. Eu fui muito tranquilo, muito com o pé no chão, sabendo do que eu ia fazer, claro, que é assumir a criança e casar e levar a vida, né? Enfrentar a sociedade com o peito aberto e cabeça erguida, sem nenhum problema. Minha vida deu um giro, assim. O Douglas realmente foi o ponto forte dessa história. Ele me deu muita força, assim, foi quem me fez ter coragem. Só que a gente demorou pra assumir, por minha causa, 4 meses. Nas palavras ouvidas, está relatada a história de Liliane e Douglas. Eles já namoravam há um bom tempo e tinham planos para o casamento. Quando descobriu que estava grávida, Liliane sentiu-se muito pressionada e com medo, mas decidiu casar-se com Douglas. Na opinião do psicólogo Osmar Reis, nessa situação, a decisão do casamento deve ser algo muito pensado. Algumas pessoas de origem mais tradicional dizem que tem que casar. Muitas vezes o casamento é o segundo erro que eles cometem. Eu acho que tem que ser tudo muito bem pensado, com a participação dos familiares, com o pensamento projetado para o futuro. Os dois têm que reconhecer que agora eles não são mais livres, eles não podem mais sair e se divertir, porque agora eles têm uma outra vida que eles trouxeram ao mundo. Então eles precisam ser responsabilizados por isso. Com Joelma e Juan, aconteceu o mesmo. Eles não escondem como a notícia os deixou assustados. Quando a gente soube da gravidez e tal, foi um impacto muito grande, tanto para o Juan quanto para mim. Para o conselheiro matrimonial Gerson Pires, o casamento não pode ser considerado de forma vulgar em nenhuma circunstância. Casamento é coisa séria, não é casa e descasa a qualquer momento. Pires acredita que a razão principal de muitos jovens se tornarem pais antes de casar está na sociedade. O que está acontecendo atualmente é que a sociedade não considera mais como um problema sério. E então os jovens cada vez mais acham que isso é uma coisa normal, é uma coisa natural. E então não há nada por que não se relacionarem fisicamente uma vez que eles se gostam. E esse gosto, às vezes, não tem nada de amor, é só uma sensação física. Juan e Joelma já possuíam uma vida bem estruturada financeiramente. Mesmo assim, ela deixa claro que a gravidez não foi a única razão pela decisão do casamento. Mas o sentimento que a gente tinha foi suficiente para dar estrutura para tomar a decisão de se casar. Juan revela que sua vida mudou, mas diz estar seguro e confiante nessa nova jornada. Eu não posso pensar em outra coisa. Para trás eu não posso olhar já, porque foi embora o tempo. Mas o tempo para mim é hoje. Hoje eu quero ser pai, hoje quero ser esposo. Segundo Osmar Reis, o jovem precisa planejar algumas formas de se adaptar à nova vida quando ocorre a gravidez inesperada. Primeira coisa é ir diante da família e dizer a situação. Segunda coisa é os dois, ou um dos dois, começar a providenciar uma maneira de se tornar responsável profissionalmente pela família. Outra coisa é providenciar uma forma de conciliar estudos e a situação. Em algum momento, a mulher vai ter que deixar de ir na escola, então ela precisa se programar para isso. Liliane, a moça do começo da reportagem, conta que os sonhos não acabam quando isso acontece. Acabam os antigos, mas começam outros. Eles são trocados, os sonhos se renovam. Sem dúvida, a juventude é a fase para a estruturação de uma família feliz. Mas se for levada sem responsabilidade, tudo pode ser antecipado. Nesse caso, a saída é seguir o conselho dos mais experientes. Tudo tem seu tempo. Tiago Camposano para o Destaque Santa Catarina.